A Conselho do Marido, de Contos de Arthur Azevedo. Essa é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Conselho do Marido, de Arthur Azevedo. Estamos a bordo de um grande paquete da Messagerie Maritime, em pleno Atlântico, entre os dois hemisférios. Dois passageiros, que embarcaram no Rio de Janeiro, um de 40 e outro de 25 anos, conversam animadamente, sentados ambos nas suas cadeiras de bordo. Pois é como lhe digo, meu amiguinho, dizia o passageiro de 40 anos. O homem, todas as vezes que é provocado pela mulher, seja a mulher quem for, deve mostrar que é homem. Do contrário, arrisca-se a uma vingança. O caso da mulher de Putifar reproduz-se todos os dias. E se o marido for nosso amigo? Se o marido for nosso amigo, maior perigo corremos fazendo como José do Egito. O que você está dizendo é simplesmente horrível. Talvez, mas o que é preferível? Ser amante da mulher de um amigo sem que este o saiba, ou passar aos olhos dele por amante dela sem o ser, em risco de pagar com a vida um crime que não praticou? Acho então que temos o direito sobre a mulher do próximo. Desde que a mulher do próximo nos provoque, se o próximo é nosso amigo, paciência, não se casasse com uma mulher assim. Olhe, eu estou perfeitamente tranquilo a respeito da Mariquinhas. Trouxe-a comigo nessa viagem porque ela quis vir. Se quisesse ficar no Rio de Janeiro, teria ficado e eu estaria da mesma forma tranquilo. Mas o grande caso é que se um dia algum dos seus amigos, desse susto não bebo água. Já um deles pretendeu conquistá-la. Chegou a persegui-la. Ela foi obrigada a dizer-mo para se ver livre dele. Dei um escândalo. Meti-lhe a bengala em plena rua do ouvidor. Dizendo isso, o passageiro de 40 anos fechou os olhos e pouco depois deixava cair o livro que tinha na mão. Dormia. Dormia e aquele sono de bordo, antes do jantar, duravam pelo menos 2 horas. O passageiro de 25 anos ergueu-se e desceu ao compartimento do paquete onde ficava o seu camarote. Bateu levemente à porta. Abriu-lhe uma linda mulher que se lançou nos seus braços. Era Mariquinhas. Então, perguntou ela, consultaste meu marido? Consultei. Que te disse ele? Aconselhou-me a que não fizesse como José do Egito. Amigos, amigos, mulheres à parte. E o passageiro de 25 anos correu cautelosamente o ferrolho do camarote. Fim do conto, A Conselho do Marido, de Arthur Azevedo.